desculpe, por favor, querida. Que isso passa, foi apenas uma ilusão. Não me deixe, por favor, que agora eu vou parar pra fazer você feliz, meu grande amor. Olha o tempo que passou, meu bem, e só agora descobriu também que sou um astro na terra e o mundo inteiro precisa ver. Por que essa discussão de novo? Vamos esquecer. Por que essa discussão de novo? Vamos esquecer.